chegou, prendeu meu coração. Não teve piedade, compaixão. O militar chegou, algemou meu coração, sem liminar nem autorização. Foi Franklin, o militar do sul, quem atirou, feriu meu coração. Foi Franklin, em uma ocorrência me prendeu. Foi Franklin quem tirou os sonhos meus. Portal do Arrocha. O militar chegou, prendeu meu coração. Não teve piedade com algemou meu coração, sem liminar nem autorização. Foi Franklin, o militar do sul, quem atirou, feriu meu coração. Foi Franklin, em ocorrência me prendeu. Foi Franklin quem tirou.